Sonhos frustrados, dias nublados. Me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado. Já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Oh, ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê. E da rua vaguio, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tem a promessa se eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Oh, oh, oh, oh. Se o dono desse mar, oh, oh, oh. Ele é meu, teu dono. Ele não me abandonou, não te abandonou. Eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e alterou o caminho e dá rumo ao barquinho. E assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria.